sente do contrário. No mesmo horário, Ricardo sai de casa na busca do teu salário. Acordou cedo pra manter o teu emprego. Foda que trem lotado alimenta seu desespero. De ponta a ponta tem mau cheiro. Pobre, seja bem-vinda à arte de ganhar dinheiro. Ou então cê puxa carro, cigarro importado. Clonar cartão pros parça na praça não é tão caro. Pra outro humanitário, tirado de otário. Reclama do partido, mas tem tudo a ver com o mício do crime organizado. Do país tá atrasado, mas um presidiário na cela tá trancado, sem honras de deputado. Enquanto o moleque é velado que nem tava armado, vestido de branco no caixão lacrado. Errado, descaso, mulato, fardado, retrato pesado, fuzil preparado, porta de mercado, banqueiro estourado. Plou, nada disso mais faz sentido pra você. Então cê esquece o flex sem fazer por merecer. Limpa o sangue com a camisa, manda cê se fuder. Cê nem sabe pra quê, pra onde vai teu cupê. Olha pro teu lado, cuzão, tá tudo errado. Tem mano se fodendo, sendo mal remunerado. Real campo minado, diabo veste terno enquanto Deus tá correntado. Puro Saguarulhos, Guaianazes, Lajeado. Visão de mercenário, menor matou soldado. Juiz julgou cheirado e você reclama do teu fardo, mas aceita ele calado. Visão de algum passado, remoto enterrado. Me lembro que você não era tão acomodado. Um passo para frente, quem for elo da corrente. Dois passos para trás, quem fecha com capataz. Armas são letais, palavras ainda mais. Não canto pra verme, sou cria de Barrabás. Agora tanto faz, escola não ensina mais. Vários subindo gás pra alegria dos rivais. Requinte, lude, drink, passa brisa, fica triste. Rotina mata mano no arrasto da boutique. Convite vários tive, pra rap fashion week. Pro clique, cleque, pique de bandido ou de Steve. Tô vivo e me mantive, no refrão Zapata vive.